liberdade em Ziklag. Chegou a dor, a cidade em chamas, as vozes de lamento ecoam no ar. David em angústia, a fé não se apaga, no Senhor ele busca, começa a clamar. Ó Senhor, nosso Deus, Tu és a força que nos restaura na batalha, em meio à dor, libertação. Oh, é a nossa história, o éfode trazido, a voz do Altíssimo persegue Davi. Irá cair com os valentes, ele se ergue em fé. O despojo virá, não há o que temer. Ó Senhor, nosso Deus, Tu és a força que nos restaura. Amigo.